Minha mãezinha, alguém me disse que tu te foste triste sem mim. Eu já não sinto tua meiguice. Oh, não podias partir assim. Eu acredito que tenhas ido pedir a Deus no céu de luz que de mim faça do teu querido um anjo seu, outro Jesus. Mas tanto tempo faz que partiste, que me fugiste sem me levar, que eu sofro e choro, saudoso e triste, sem esperanças de te encontrar. Há quantos dias que eu te procuro, chamando em vão. Todo silêncio, tristonho escuro, e tudo é saudade no coração. Outros meninos alegres vejo, numa alegria terna, louçã, que exclamam rindo dentro de um beijo, como eu te adoro, minha mamã, e sinto o anseio sublime e santo de te abraçar, de te beijar, e abraço o espaço, beijo o meu pranto, somente a mágoa vem me afagar. Pergunto ao vento, quando verei minha mãezinha boa e querida? E o vento triste diz-me, não sei, só noutra vida, só noutra vida. Pergunto à fonte, pergunto à ave, quando regressas dos céus supremos e me respondem em voz suave, nós não sabemos. Pergunto à flor que enfeita a aurora, quando é que voltas desse país? E ela retruca, consoladora, depois da morte serás feliz. E digo ao sino na tarde calma, onde está ela, meu doce bem? E ele responde grave a minha alma, no além, no além, no além, no além. O mar e a noite me crucificam, multiplicando meus pobres ais, cheios de angústias, ambos replicam, tua mãezinha não volta mais. Somente a nuvem, quando eu imploro, diz-me que vens e que te vê, do alto do céu, diz-me se eu choro, eu vou chamá-la para você. Sempre eu te espero, porém não voltas, nem para dar-me consolação. Ah, minha mãe, que mágoas soltas andam cortando meu coração. Tanta saudade, mãe, e no entanto, vejo-te linda nos sonhos meus. ajoelhada, banhada em pranto e de mãos postas aos pés de Deus. Constantemente estás bonita como uma rosa, como um jasmim, porém conheço que estás aflita, pensando em mim, pensando em mim. Então entrego-me ao meu desejo, tremo de anseio, calo, sorrio, sentindo o afago do teu beijo, mas abro os olhos no ar vazio. Vai-se-me o sono, quanta amargura que eu sinto esparsa pelo caminho, que mágoa eterna, que desventura para quem segue triste sozinho. Volta depressa, guardo-te flores, porque eu só vivo pensando em ti. Celebraremos nossos amores junto da fonte que canta e ri. Já não suporto tantos cansaços. Se não voltares, pede a Jesus, e de uma vez, põe-me em teus braços. Foge comigo para outra luz.